mais uma pro Brasil. É o VF apaixonado. É pra tocar no paredão. Yeah. Oi, sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto. Daí lembrou de mim, quer voltar de novo. Vem, vem, não tem volta não. Chama! Bate, chora, se humilha, que agora é problema teu. E aí? Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. É mais uma pro Brasil. Bate, chora, se humilha, por que de me ligar? Eu não vou mais voltar. Eu não vou mais voltar. Só de maldade não vou bloquear. Senti o gosto. Daí lembrou de mim, quer voltar de novo. Vem, vem, não tem volta não. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Nem perigo. Apaixonado, oh. Essa daqui eu ouvi.